5238 da 3304, bom dia. Mantendo o voo 035, vamos visual com freio de satã. O escrotímetro no 022, 3510. Toma aí uniforme para o cancelamento de regras. Papapapá, viu, toma aí, mas informe para o cancelamento do voo do SR. Inicialmente isso para 4.010, Vitor Romeu Lima. Decimal 3 de 16:30 Zulu às 20:30 Zulu. Passando o Zulu Yankee aqui na escuta. Confirme. Iniciou a subida para 3.500 pés. Atenção, Zulu para... Zulu mantém 3.500 pés, o estilotímetro tomou 022. Center flight level 050 on Bomed intercept Bomed 1 arrival. 050 Bomed arrival intercept on 0780. The 780 traffic 10 o'clock 15 miles southwest bound passing 3,000 feet to Entendo que cancela o voo IFR, o IFR cancelado aos 40, desse mantém 3.500 pés, ajuste no 020, frequência livre para coordenação. Estou 3663, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 130 graus, 122. A linha decola para 10 para 3663. Inicialmente no motor 3510, eu informo para subida, Zulu Yankee. Gente, confirme. Não é possível a exceção para o 035? Então, mantenha 3.000 pés, informe para a subida. Decolado aos 4-5, chama agora o controle, Salvador, 120, décima 8, boa viagem. Obrigado, bom dia, com 3-6-3. Controle Salvador, bom dia, com 3-6-3, cruzando 2-7. 3-6-3, contato com a dona decolagem, subazinha, conversão 1, transmissão ótima, nível de voo, para nível de voo 3-4-0. Nessa via para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento elétrico, senhor, informe estabilizado. Descent vai ao 02780, report establishing RMS 1002. 02782, descent vai a Bombardier 11 to 2000 feet, unit 1022, clear, final approach, runway 10, report established. Descent 2000, 0022, report established, 0275, 2700. Jefferson e mantendo o Edmundo 065, Papatanos Lula aqui. Identificação, isso havia chegado a Bomé de Uno para nível de voo 080. Lockride, Galaxy Trail, 0270. 0270, call Tower Salvador, frequency 118, decimal 905. Salvador, 118, got 95. 896, vamos ao tráfego 12 horas, 2, 3 milhas, rumo sudoeste, passando 045 para 065. Type, o tipo de Paradise T4. Runway 10, wind 140, degrees 1-1 knot. Roger, 027820. Salvador, Xalema 3, 1-9, proteção pode ser em 900, pronto. Foi o Xalema 3, 1-9, manteu o posto de espera. Vamos, tráfico, canal, final 1-0. Eu não tenho ideia de falar separado. que manter o nível de voo 065, chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Solicite a exceção para o 085 para o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Autoridade Aliária, mas sempre estrangeiro. Vim, Monsenhor, 763. Bom dia. Número 2, 4, acusou, não identifique. 782, on ground at 54. Engage runway by the right contactors. Ground 121, that's Monet. 119, Azul, so 7, maybe 0, thank you a lot. 336, frequency 128, decimal 35, atendendo 23, decimal 8. Thanks, 3-3-1. 3896, vista do Pia para nível de voo 050. Boa, vendo a confirmar transporte FM. Ingresso com o Veracruz, reporte através de Paris, ingressão do Interlagos. Autorizado, decolar, pistola 0, vento 1, 50 graus, 1 graus mais. Decolado aos 5.6, chame agora o controle de Salvador, 120, mais 8. 208, chame a 3.1, valeu. 2 Salvador, chame a 3.1, ação 1, mas sempre mais tão da presença. Chame a 3.1, contato a dama decolagem, supervia, fregação 1, transição morte, prepara nível de voo 3.0. Supervia, chame a 3.1. Chama 6319, você está presente? Um avião, chama 6319. Chamou o que você tem? 6319, compreendeu, vai subir via, chama 6319. 094, a sua identificação dessa via chegar a bombeiro de ônibus para nível de voo 060. Para 2.500 pés, ajuste do altímetro 0.22, 3 atos final do procedimento e era 6 feio, informe estabilizado. E Quilo autorizado, cuidado da pista 735. Eu saí Quebec, Mike Leão, anima a manter a posição, chama Sol 121-9 e reporte ao pista dele. Quilo da Lima, chame o Sol 121, responde. Alexandre Melero para assistir na reporte de recepção do 7. Tá, 3896. 3896, chame turno, 98, 2195. 2395, tá, 3896. 3896, chame centro Recife. Frequência 98, 23, 8. 2835, alterno 2328, esperando a 319. Ajuste 022, tráfego ajustado, autorizado pelo pistão 0, vento 140 graus, 109, informação da pauta 31, fazendo estéreo no setor norte, à sua esquerda, e tendo no meu pé, não mais aquele do seu corpo. Enter, da 38, novamente autorizado pelo 090. Na final no zero. É com o novembro. Ali no 360 pela sua esquerda, pode entrar em 170 no final no sete. Oi, bom dia, vou 2177-0. Pronto, estou para nada. Vou 2171. Gente, faz o uso do lançador da TAM na pista 1 no 0, está autorizado aliar e manter o pistão 0. Faz o TAM e mantém 1 no 0, vou fazer um fechão, pessoal. pista 17, vento 160 graus, 122. Comando 171, autorizado decolar, pista 0, vento 160 graus, 122. Você vai colar 0, 2, 1, 7. Comando 171, decolado 10, chama agora o controle de Salvador, 120, 298. 208, bom dia. Zulu November, o senhor é 10, vira a direita para o teste norte da Conferência. Controle de Salvador, bom dia, mais uma vez 217, fundo da bom, decolado na 1600. 2171, contato radar na decolagem, suba via, saída São Romano, transição Mote, para nível de voo 360. 360, 2171. Afirma, 360, 2171. Comando 094, chame torre, 18, 295. 295, obrigado, com o nosso 204, 1094. Comando 065, autorizado, Aliere, decolar, pistola 0, vento 160 graus, 09 graus. Autorizado, Aliere, decolar, 1094. Corrigou, 1094. Comando 094, ajuste o 022, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informo Boeing da companhia, alinhando para a decolagem na pista 0. Aguardando, comando 094. 4, avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento 140 graus, 109. Pouso no zero, voo no 094. 1205, decolado aos 15, chame agora o controle Salvador, 120, da sua 8. 208, controle Salvador, vou deixar a minha sequência. Seu dia, vovô. Pronto. Rádio de Santos, do Flat Level 050, para passando o Lima Teto. Salvador, 2065, Gustavo 1. 2065, contato radar na decolagem, subavia, saudação 1 na transmissão. Mate para nível de voo, para nível de voo 360. Gustavo 1, mate para 360, voo 2065. No sol, Zulu 6, livra agora à direita e chama o São Salvador, 121, décimo 9. 219, obrigado. Boa nada. Zona 71, chama o centro Recife em 128, decimal 35, ao término 23, decimal 8. 23, bom dia. Bom dia. 3065, chame Centro Recife, peço número 18, decimal 35, contando 123, decimal 8. 2235, 238, vou 2095, bom dia. Tenho condições de manter a espírita de cura. Matando Lima, até informe onde que é a espírita. Autorizado, portanto, acho que o autorizado alinhar e decolar, que está na zero. Ground 1 a 5 graus, 09. 2101, nossa identificação dessa via, chegada com mediana para nível de voo 080. 080, via chegada. Comando Força Aérea 2171, autorizado nível de voo 100. Força Aérea 2101, nível 100. Controle Salvador, bom dia. É o Papatango 11, Golfo Kilo. Posso, Golfo Kilo, contato radar na decolagem, sobre uma tenha Cerda Coral, confirmando, suba via Cerda Coral no caso, nível de voo 1-0-0. Mais uma vez, o PSV da saída, o Walker Golf aqui, ele acendendo a 1-0-0. Aguarde para descer, informa o tráfego, posição de 1h04, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 075, Charlie 402. Dessa via, chegada com o Médio, nível de voo 120, reduza para 250 mais. Azul 4207, reduza para 250 mais. Patambuli, motel, hotel, perturação 45 até final do procedimento. Confirmando. Papa Tango Lima, Hotel, Hotel. Vectors to intercept final approach runway azul. The left heading 205. Limited by Kitty Mark 100 on stream breath. The left heading 205. Lima Hotel, Hotel. Papa Tango Lima, Hotel, Hotel. Descent to 2000 feet, Kimmich 1022. 2000 feet, Kimmich 1022, Lima Hotel, Hotel. Será 2101, reduzir para 250 mais. Reduzindo para 250, eu fiz um contrato com 2101. Sente. Eu controlei o hotel, hotel, tem two zero, avoid the Europe, and then you get back on track. 205, ali no hotel, hotel. Pode ouvir uma teta. Informa o tráfego 2 horas, 1 a 2 milhas, rumo norte, passando 065 para o 040, Charlie 208 da Força Aérea. So course then left heading 145, report established. Left heading 145, report established, my LS is 31A10, leave on the channel. nada, estou com a informação importante. Romeu Foxtrot 08. Romeu Foxtrot 08, Golan 230. Conselho 2101, localizador. Conselho 2101, chame Torreno, 8295. 1895, obrigado. 13740, vetoração para o sequenciamento. Mantenha a proa 035, limite coordenadinho 0085.